Yes. Brilho da noite, Mano Newman, still see ya. Brilho da noite, se liga, Rastaman Mohammed, Fireburn, yo, New Coke. Então, o sol já se pôs, a noite já cai e parece que promete. A luz está perfeita, aleluia. Você já pensa em sair, dar um rolê, curtir com seus manos, pode crer. Então vai, mano, então vai, vai. O que eu te peço, só te peço, é pra tomar cuidado com os manos que te cercam. Fique sempre esperto, com seus olhos abertos, não durma no barulho de ninguém. Saiba sempre perceber realmente quem é quem. Faça isso visando seu bem. Eu já descobri que a noite é repleta de pessoas mal intencionadas. Estou sempre esperto, com meus olhos abertos. Respeito comigo é bom e eu quero. Por isso só peço, só quero da noite, só os manos sinceros do meu lado. Aqui quem canta é Nil, mano. Seu mano, aí, seu aliado. O brilho da noite depende de você, somente de você, somente de você. O brilho da noite depende de você, somente de você. 1, 2, 3, Mano Steel na área. Outra vez, Mano Steel na área. Então MRN te alerta, eu vou ligar. Qual que passe, liga na ideia, meu chapa. A noite é muito bela, tudo fica muito belo. Enfim, as pessoas se revelam, mas o lado podre é que nos incomoda. A inveja, a falsidade, aquele ti-ti-ti. Fico puto da vida com alguns GDMs por aí. Vocês sabem de quem estou falando, daquele mano pilantra e tal, que cola cumprimento e depois fala mal. Por isso eu te digo, a noite é um perigo. Não se iluda com ninguém, meu caro amigo. Tem pilantra demais, vagabunda demais, mas a noite é você quem faz. Então o brilho da noite depende de você, somente de você, somente de você. O brilho da noite depende de você, somente de você, somente de você. O brilho da noite realmente depende só de você. Se seu astral tá legal, dance, cante, libera a energia que há em você. Só quero te dar um toque, meu irmão. Muito cuidado com as vadias da escuridão. Elas estão na noite e não é em vão. Elas estão pelas festas da cidade, querendo muito amor, uma boa sacanagem. Querem uma transa, saem pela noite atrás de uma cama. Nome de A-A-Z, poderia até citar pra te alertar, mas isso deixa pra lá. O lance é curtir, se divertir, mãos para o alto, todo mundo até raiar. O brilho da noite depende de você, somente de você, somente de você. O brilho da noite depende de você, somente de você, somente de você. A vibração da noite é muito boa. Muitos gostam de sair para badalar, trombar um mano aqui e outro lá, fumar um baseado só pra relaxar. Mas tem que estar ligado como o Steel falou, tem que estar esperto como o mano New ligou, morou. E da polícia, que faz justiça quem quiser. Eles não sabem nada, não. Por isso, meu irmão, na escuridão, muito cuidado é pouco, preste atenção. Se lembre que o brilho da noite depende de você. O brilho da noite depende de você, somente de você, somente de você. O brilho da noite depende de você, somente de você, somente de você. Yes, MRN. Na área, nosso meio solo na área. WRPW está na área pra pegar. Mano New, Mano Steel, Cia, brilho da noite. Mano New, Steel, Cia, MRN na área, Mohammed. O brilho da noite depende de você. Babylon is burning. Somente de você, somente de você.